Instrumental aí, original, original, original, original, original, original. Mulheres de Onça me amem, mulheres de Oxum me querem, mulheres de Oba me testem, mulheres de Onça me amem, mulheres de Oxum me querem, mulheres de... Cadê o baixo? Mulheres de Oxum me amem, mulheres de Oxum me querem, mulheres de Oba me testem, mulheres de Onça me amem, mulheres de Oxum me querem. Me ame, me queira, me teste, por favor só não me prenda. Não tô falando de algemas, poliandria nunca foi problema. Monogamia me trouxe feridas abertas, tô curando todas elas. Papel, caneta e um beijo, e parece até um menage. Ela falou a ganjo very crazy. Canções de guerra, treme no centro da terra, treme no pernas. Ela me disse que adora um fio terra, que gosta na do gosto do prrr, que tá casada com cara otário, não usa, não lambe seus lábios. Diz que anda um pouco escamado escutando meu som. Assim ó, Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Ei, novos credos abalaram o mundo, novas pagas tomaram o altar. Minha fé é tão antiga, Oxóssi, caçador das noites perdidas. Novos credos abalaram o mundo, novas pragas tomaram a terra. Minha fé é tão antiga, Oxóssi, caçador das noites perdidas. E pra onde iremos agora? E quanto tempo se desfaz? Eu vou seguindo pedindo agora. O que arou meu pai, que nunca falte a caça a nossa família. Eu sinto saudades da minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Novos credos abalaram o mundo, novas pragas tomaram a terra. Minha fé é tão antiga, Oxóssi, caçador das noites perdidas. Novos credos abalaram o mundo, novas pragas tomaram a terra. Minha fé é tão antiga, Oxóssi, caçador das noites perdidas. Original, diretamente Sound Beat System, mais um ensaio. Apenas me beije. A cidade ainda dorme, viaturas patrulham as duas vazias do centro. lockdown na Bahia. Enquanto na periferia, quem tá no pernoite nunca dorme. É, quem tá no corre tem que ficar ligado. Vários pivete tão no porte. Vou seguindo sempre no improviso. Baby, baby, não me ame, apenas me beije. Essa ideia não me venha com seus baratinos. Enquanto a gente gasta na rima improvisada. Ah, agora eu senti a brisa da guitarra. A Ganju vai seguindo sempre com velocidade. É meu codinome. Enquanto o beat bate, vai sentindo desse jeito. A potência do flow, tipo batata, tipo um bumerangue, tipo a força. Ou oh, o mic na mão, vou me sentindo o bumerangue, o super-homem preto. Quem diria desse jeito? A gente nunca pede arrego. Se o beat tá batendo, eu vou seguindo sempre, sempre certeiro. Baby, baby, baby, não me ame, apenas me beije, apenas me beije. Baby, baby, baby, não me ame, apenas me beije, apenas me beije, apenas me beije. Baby, baby, baby, baby, baby, apenas. Oh, oh, oh, apenas. Baby, baby, baby, baby, não me ame, apenas me beije, apenas. Sempre foi Exu, sempre foi Exu. Nunca foi sorte. Sempre foi Exu, sempre foi Exu. Nunca foi sorte. Sempre foi Exu, sempre foi Exu. A reza da vó, o ferro na cinta, o instinto assassino. Guerra neocortical, córtex cerebral. Drones no céu, mortes na terra, ciborgues pretos, Bahia escombros, apocalipse sinal. Me ame agora, amor, no enclave da dor, na fresta de teu rancor. Vejo o povo nas ruas, no auge do desespero, sem comida, sem dinheiro. Sem patrocínio da Nike. Sem patrocínio. Sem patrocínio da Nike. Nunca foi sorte. Sempre foi Exu. Sempre foi Exu. Nunca foi sorte. Sempre foi Exu. Sempre foi. Nunca foi sorte. Sempre foi. E caralho. Porra, entrou uma galera aí, hein? Porra. Passe, porra. Joga aí, velho. Rolando a bateria, eu rimo, viu? E se ligue, velho. Você não quer botar naquela caixa, não? É, velho. Tá ligado? Pera aí, viu, galera. Vai rolar esse mecanismo aqui.